Bem-vindos ao Falando Nisso de hoje no nosso canal YouTube e com a pergunta, segunda rodada, de Natália Gonçalves sobre a relação entre o real, os quatro discursos, estruturas clínicas e fórmulas da sexuação. Então hoje vamos falar da incidência do real nas fórmulas da sexuação do Lacan que são apresentadas particularmente nos seminários 19 e 20, né, ou pior, e mais ainda, e num texto bastante difícil conhecido como Leturdi, né, o Aturdito. Nesses trabalhos, o Lacan enfrenta uma dificuldade que está atravessando a sua própria teorização e a psicanálise desde o Freud, que é de tentar esclarecer quais são as diferenças entre o homem e a mulher, a sexualidade no homem e na mulher, o tipo de satisfação, se é que isso pode ser pensado assim, diferencial de um para o outro, dos, vamos chamar assim, gêneros. Calma, porque uma das dificuldades que ele tem que resolver é uma aparente contradição entre duas premissas muito importantes no Freud. Primeira dessas premissas é de que nossa sexualidade está caracterizada por uma espécie de ponto de convergência, por uma espécie de lugar para onde ela tende, e que seria, na expressão do Freud, o falo. O Lacan vai dizer, olha, o falo não é um pênis, o falo não é uma parte do corpo, o falo não é um objeto, o falo é um significante. Né? Ele podia dizer assim, o falo é como o dinheiro. Né? O dinheiro tem uma materialidade, mas no fundo ele funciona como um meio para as nossas trocas. Né? Então se você olhar para aquele pedaço de 100 reais e dizer, não, onde é que está o valor aqui desse pedaço de papel, você não vai encontrar, porque você tem que olhar para a relação desse pedaço de papel com o mundo e com outros pedaços de papel, inclusive marcos, francos, ienes e coisas assim. Então o Lacan, ele postula que o falo é essa espécie de moeda de conversão, dessa moeda de troca. Só que não para a economia comercial, para a economia libidinal, para a economia do nosso desejo. Então, nosso desejo estaria orientado para o falo, orientado pelo falo. E por isso ele é desejo do outro, porque o desejo do outro falicisa os objetos, as imagens, as coisas, e faz isso por meio de significantes. No Freud, isso tinha essa função de, então, alinhar o desejo. Só que o Freud também falava que a sexualidade humana tem uma outra característica, que ela é, desde o início, bissexual. Ou seja, todos nós somos seres bissexuais. E o que se passa no processo envolvendo a castração, envolvendo o complexo de Édipo, envolvendo o complexo de intrusão, envolvendo o complexo de desmame, as perdas fundamentais, é o recalque de uma dessas posições, de uma ou de outras posições. Né? Então, a bissexualidade, de um lado, convoca essa ideia de que somos universalmente indeterminados do ponto de vista de gênero, e a premissa universal do falo parece dizer que há uma espécie de gênero fundamental para a psicanálise, seria o homem, e desse a gente deduziria a sexualidade feminina. Com a noção de falo, a conversa mudou um pouco, mas não mudou o suficiente. Por isso, mais ao final do seu ensino, particularmente a partir de 1973, ele vai postular uma outra maneira de ler esse problema, e que eu vou apenas esboçar aqui, né? Que são as fórmulas da sexuação. Né? As fórmulas da sexuação, então, colocam o homem, né, num andar, opondo-se à mulher. Daí as feministas vão dizer, ah, incorreu no caráter binário do significante, e por que, que só tem que ter dois gêneros, e assim por diante. Vamos entender, esse primeiro andar da forma de sexuação, o Lacan define como semblantes, ou seja, como shifters, ou seja, pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, aqui, ontem, lá. Pronomes são partículas de linguagem que dependem de como a gente as assume, posicionalmente. Na relação entre enunciado e anunciação. Se eu digo vou encontrar com você amanhã, eu digo isso hoje, isso tem um valor. Se eu digo isso amanhã, isso tem um outro valor. Ou seja, são lugares construídos pela linguagem, e não relações anatômicas, e não relações essenciais de gênero e uma partição, vamos dizer assim, biológica dos seres. Essa é a primeira contribuição, então, que o Lacan dá para a renovação da noção de sexualidade em psicanálise. A segunda contribuição vem no segundo andar, né? Onde ele vai distinguir, então, talvez descritos os semblantes, né? Homem e mulher, ele vai falar das modalidades de gozo. Ele vai dizer, o gozo masculino se caracteriza O lado masculino se caracteriza pelo gozo fálico, né? Poderia dizer assim, pela exclusividade no gozo fálico. E o gozo fálico se caracteriza por uma espécie de contradição lógica, né? Quer dizer, o conjunto de todos os homens só pode ser formado por uma exceção, por alguém que está fora e ao mesmo tempo dentro e funda esse conjunto como uma exceção, que seria aquele que escapa à castração, tal qual a mítica freudiana descreveu como o pai da horda primitiva, né? Aquele fundador da genealogia, que os antropólogos chamaram de totem, né? Aquele ser que é um ser mítico, não existiu, mas na mítica se inscreve e se organiza o gozo fálico, o gozo então masculino. A novidade, Lacan vai estar do outro lado. Ele vai dizer assim, a mulher não goza de forma nem complementar, nem simétrica, nem paralela. A mulher, ela tem acesso a duas modalidades de gozo. O fálico e também o que ele chama de gozo feminino, ou gozo outro, ou gozo do outro, conforme o momento da sua obra. E esse gozo não está ligado à relação, então entre o categorial, entre o conjunto, entre a classe e o elemento que lhe faz exceção. Ele está definido por uma relação que é com o não todo. Quer dizer, a mulher goza não toda com o falo. Ou seja, a mulher é não toda. Essa ideia vai subverter o conceito de mulher. E isso vai levar o Lacan a afirmar que a mulher não existe. Ou pelo menos ela não existe no mesmo sentido que o homem, quando categoria universal, existe. Existem mulheres singulares, esta, aquela outra, e não um conjunto a partir do qual cada uma se identificaria como um caso particular. Isso qualifica, modaliza a experiência de gozo feminino. E no terceiro andar, no nível inferior das formas de sexuação, a gente vai encontrar de novo uma disparidade, né? Primeiro andar, tipos de semblante, vamos dizer assim, gêneros. Segundo andar, modalidades de satisfação, formas de gozo, né? E terceiro andar, modalidades de fantasia. Ele vai dizer, o homem toma a posição masculina, vamos dizer assim, toma a mulher no lugar de objeto A, mas a mulher não toma o homem no lugar de sujeito, né? A mulher toma o homem no lugar de falo. Com isso vai se estabelecer então uma dissimetria, uma disparidade, que ele chamou e aforismaticamente reduziu a ideia de que a relação sexual não existe. Nesse terceiro nível, no nível então da fantasia, porque é esse o matema, né, do sujeito na sua relação com o objeto, o que a gente tem são as escolhas, as modalidades que determinam e que condicionam ou a nossa tomada do outro, né? As condições que dizem, para que eu possa te desejar, eu preciso encontrar em você, ou seja, na minha fantasia, X, Y, Z, esse traço, aquele traço, mesmo sexo, outro sexo, e assim por diante. A relação entre o semblante, as modalidades de gozo e os tipos de fantasia são relações contingentes, né? Portanto, contra Judith Butler, né, a gente pode dizer que não há uma conexão necessária entre esses três andares do gráfico, ou das formas da sexuação, né? O que torna esse um recurso muito importante, muito interessante, um recurso crítico, né, para pensar as relações de gênero, as relações de poder, as relações de identificação, as relações de fantasia, né? Então aqui o real, voltando à pergunta da Natália Gonçalves, ele aparece de duas formas. Ele aparece dentro dos sexos, né? Dentro do lado homem e do lado mulher, como uma impossibilidade intrínseca e diferente, no caso do homem de um tipo, no caso da mulher de outro tipo, mas aparece também o real como impossibilidade na relação entre os dois. Por isso não é uma teoria binária, porque a gente não chega nunca a concluir um, que seria o homem, e também nunca chega a concluir o dois, que seria um mais um, a mulher, que formaria um par ordenado ou uma soma. Então, quem tiver interesse em progredir no entendimento das formas da sexuação, recomendo o Seminário 20, mais ainda, do Lacan. Esse é o trabalho da Colette Soler, O que Lacan Dizia das Mulheres, né, da Jorge Saar, que vai passar e deduzir toda a problemática da sexuação a partir dessa novidade, que é o gozo feminino. E essa compilação bastante assim, sistemática e didática, que é The Logic of Sexuation, From Aristotle to Lacan, da Ellen Ragland, que foi publicada pela State University of New York Press. Sexuados estamos, clique quem quiser no Aqueronta Movebo e inscreva-se no nosso canal. Música